A lua que eu te dei não pôde demonstrar o amor. E nos passos que tropecei, pisei onde ninguém pisou. Chorei as lágrimas que ninguém chorou. Sangrei a esperança que ninguém sangrou. Não vou mais caminhar onde você andou. Então vivo o seu melhor, que eu vivo o meu melhor. Vivo o seu melhor, vivo o seu melhor. Vivo o seu melhor, vivo o seu melhor. Vivo o seu melhor, vivo o seu melhor. Vivo o seu melhor. Eu vivo meu momentos melhor. Inversos, sentimentos opostos. Ela gosta do meu gosto, mas não gosta do que eu gosto. Olha o maloqueiro aqui, onde sempre deve estar. Nesse mundo de louco, mas te fez apaixonar. Não vai adiantar ter vários beijos, vários amores intensos, várias paixões expostas, mas só eu no pensamento. Também vou lembrar de você quando me vem outro corpo na suíte privê. Na lua ou no sol, na rua ou no mar, vou vivendo meu melhor do jeito que me viu passar. Cada sonho, cada som, sei que vou sempre estar. Então vivo o seu melhor, mas vou fazer você lembrar. O que foi bom não se esquece jamais. O que foi bom não se esquece jamais. O que foi bom não se esquece jamais. Vivo o seu melhor, mas vivo os prazeres que a vida traz. A lua que eu te dei não pôde demonstrar o amor. E nos passos que tropecei, pisei onde ninguém pisou. Chorei as lágrimas que ninguém chorou. Sangrei a esperança que ninguém sangrou. Não vou mais caminhar onde você andou. Então vivo o seu melhor, que eu vivo o meu melhor. Vivo o seu eu melhor, vivo o meu melhor. Vivo o seu melhor, vivo o seu melhor. Vivo o seu melhor, vivo o meu melhor. Vivo o seu melhor, vivo o seu melhor. Fazer da vida um brinde que hoje fumaçou. Pra esquecer o passado, uma noite de amor. Enquanto o sol beijar a lua, eu vou que vou loucão, beijando a vida de novo. Todo céu que eu te dei me trouxe hoje o chão. E pelos passos que errei, então deixa que eu vou viver o meu melhor. Vou catar uma lombra na esquina e flutuar. Vou realizar dessas meninas sonho de consumo. Fazer de sogra mãe de cada uma delas. Momento bom não se esquece jamais. O que foi bom não se esquece jamais. O que foi bom não se esquece jamais. O que foi bom não se esquece jamais. Vivo o melhor, mas vivo os prazeres que a vida traz.